você vai embora. Talvez você esteja brincando, ainda não chegou a hora. Se é verdade eu não sei, pois ouvi alguém dizer que você pega a mala e chora porque fui te conhecer. Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora. Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora. Pare um pouco pra pensar, nosso tempo é precioso. Quero apenas te lembrar, eu que sou um ambicioso. Espero que você entenda as minhas explicações. Não troco você por nada, nem que eu tenha razões. Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora. Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora. Pois eu sei que separar não resolve o nosso caso. O negócio é controlar. Vem correndo num abraço. Correndo sei que não veio, mas aceitou os meus carinhos. Foi o fim do desespero, já não vou ficar sozinho. Fomos viver nossa vida, de amor, versos e prosas. Toda vida tem espinhos, o amor não é só de rosas.